Olá, o meu nome é Pedro Paulo e este é o episódio de aniversário do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio só com músicas, sem conversa. Isto porquê? Porque eu estou bastante doente. Estou mesmo muito doente. Sei que vocês esperavam uma coisa mais especial. E eu, para além deste episódio, vou fazer um artigo que vai sair na próxima semana a contar a história toda do Brandos Costumes, como é que as coisas aconteceram. E também vai ter as mixtapes todas que eu fazia antes de começar o podcast, portanto, vão ficar com muita música e para ouvirem as vezes que vocês quiserem. E a primeira é Chris Kopeck com Kodak. Ou no mar da galáxia.

alcança o frio. Coisas simples e pequenas só de nós, gestos sempre tão serenos. Entre nós bastam para ser feliz, tão feliz. Pronto, eu disse-te, vou fazer um esforço e tentar falar, é um pouco difícil, tenho a garganta mesmo tramada. A primeira música foi Chris Kopek, ela que marcou aqui a abertura do podcast e o sucesso do podcast. Depois foi o Cosmonauta Louco, de Zika, e também tivemos Coisas Simples, terceira banda, que banda da qual fazia parte a Chris Kopek. E por fim, Guarda Branca com Boneca. E agora ficamos com os Pouco, digitalmente afetivos. Mas não ias gostar, porque tinhas prometido não cair noutra assim. Treinaste o teu coração. Pessoas, eu Para se saber o fim, ou então este é o meu lado pessimista. Preferia, no entanto, pensar que pode existir um amor real e sem fim, e pelo menos uma vez sentiria dentro de mim um amor imortal que já senti, mas que afinal morreu. De qualquer maneira, a morte de um amor dá vida ao outro, outro que não tem nada a ver comigo, mas de tanto refletir, de tanto chorar e rir por causa de um amor que sempre quis e não existe, criei para mim com os pontos luzes. Pode haver lágrimas, porque agora já não dá para estragar a pintura que tapou tantas mágoas. Máscaras sorrindo, gelo nos corações, um amor fingido, mas, oh, nisso tudo nós somos campeões. É como numa comédia que não deixa de ser dramática, mas isso já é outra história. Comédia onde a gente tem de rir, representar o melhor possível o papel que não é o nosso e de preferência não refletir. Mas tudo isso ajuda a cair na realidade e deu para sobreviver com... Poder amar sem me entender. declarares a canção do disco que irás comprar. Sabem chorar. Ando aqui a vegetar e a ver os outros voar, e sinto o chefe a espiar. Sei que não sou pontual, mas amanhã mais tardar tudo tem de mudar. Tudo isto tem de mudar. Pronto, assim chega ao fim mais um episódio do Brandos Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois de Pouco com Digitalmente Afetivo, foram Sopranova com Sonhos, Rui Veloso Direto à Cabeça, Meus Amigos de Alexandre Soares, Ana Paula Reis pôs os pontos nos is, Vai de Roda com Contradança, Quando Amanhece do Estrio Admira. E agora, fica à despedida. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes ou seja qual for o vosso agregador de podcast de seleção. Peço desculpa se não falei assim tanto, mas não estou mesmo a conseguir. Obrigado por terem seguido durante este ano todo o podcast. Eu estou muito agradecido. Tenho pena que o timing de doença tenha calhado mesmo mal. Eu vou continuar a fazer episódios incríveis. Vou continuar a tentar surpreender-vos e tentar fazer coisas só para vocês. Espero que continuem a gostar e não se esqueçam, daqui a uma semana vai haver um artigo com a história e com os mixtapes, ok? Está prometido. Até para a semana então e obrigado. Não deixem de ser altamente.